Conversas Aleatórias. Estimados ouvintes, emissão 174, Conversas Aleatórias, a primeira de 2017. Sim, foi mentira quando nós dissemos que ia ser a última emissão de 2016. Ficaram os dois parados, o que é que eu estava aqui a dizer? Deixa lá, eu também não sei o que é que estou a dizer. Joaquim Luís, como se sente desde o ano passado? Mais velho. Obviamente, é uma diferença. A vida continua. Nota-se uma diferença, não é? Ah, pois, é uma diferença brutal. Um é filho... Ai, brutal. Se fosse uma bruta, um é filho da mãe, o outro nasceu no canal. Carlos Bonaparte. Como... Sinto mais poético. Então faz favor de extravasar a sua poesia para este recanto radiofónico. Vamos cantar o Lostalho. Vamos cantar o Lostalho. Para dentro da cozinha vamos beber gengibre e trincar... Alho. Muito bem. Muito bem. Aplaudam, senhor Júlio. Isto foi a versão de 2017 de janeiro, aqui para estes lados, do Carlos, do Oscar Linho e do Carlos Seguinho. Bom, como é que se encontra? Estou no sítio? Há novidades para contar? Na semana passada não houve. Eu não gosto que me troquem o nome, mas é Seguinho. Na semana passada não houve emissão, mas está tudo no sítio. Está tudo. Até não houve. Pá, de conversa literária não, mas uma emissão especialíssima. Não, a nossa, nossa. Sim, a nossa não. A primeira vez, desde que estamos os três aqui a falar para o microfone, desde que a Rádio Antena Web completou 7 anos, já entrou num número de plenitude, de maravilha. Sente-se bem, Joaquim Pereira, sente-se outro também. Sinto-me bem acompanhado, muito confortável sentado neste sofá, bem estufado. Exatamente. Sinto-me bem. Ora está. Eu confesso que continuo a sentir-me emocionado pelo que aconteceu na semana passada. Foi um momento histórico para a Antena Web. Artistas e artistas a cantar e foi um espetáculo. Olha, eu desculpa, mas eu não pude vir, que eu estava constipado. Está despedido. Mas foi realmente um grande momento. Sim, mas perdeste o melhor de todos, que era o Joaquim Luís, vir para aqui tocar o seu órgão e cantar um fadinho. Tocar o seu órgão. Ai, órgão harmónico. Sim. Sabes qual era o fado que eu vinha cantar? Sabes qual era o fado que eu vinha cantar? O do Mudinho. No Maquito Pá. Esse é um fado. Fado. Bem, é um fado. Burrell. Olha, ontem fizeram uns elogios ao Aznavour na SIC, que eu vou lhe dizer. Sim, é não. Uma senhora que tem os CDs todos, os discos todos, as atuações ao vivo, foi vê-lo ao Palais de Congrès lá na France. Sabe quem é? Simone d'Oliver. Obrigado. Também ela pode, tem dinheiro, não é? Sim. Ganhar de forma mínima a canção mínima. 2 minutos depois, para quem tem a oportunidade de voltar atrás nos canais de televisão, aproveitem isso. Ontem, portanto, ontem, segunda-feira, 9 de janeiro, às 6 da tarde, foi exatamente 18 minutos 00 minutos. 18 horas 00 minutos. Portanto, foi logo a seguir à entrevista com o Simão ter acabado. E estou a falar na SIC, já agora convém referir. No programa de João Baião e a Andréita, que é o... Ah, pois, eu vi um bocadinho... Não é boa tarde, é grande tarde, uma coisa assim. Pronto, e a seguir à Simone, fizeram aquela coisa do 760 e ligaram para casa a ver quem é que tinha ficado com os 500 euros daquela parte. Eu não sei como é que aquilo funciona. Ligaram uma vez, ligaram duas, e fiquei ontem a saber que o número tem direito a 3 tentativas, ou seja, a partir lá do estúdio, telefona no máximo 3 vezes para aquele número, a ver se ele tem. É normal nas rádios, nas TVs todas. Não sabia, senhor. Não atendeu à primeira, não atendeu à segunda, bem, vamos lá para a terceira e última tentativa, toca para aí só 2 ou 3 vezes, o João Maio até já estava assim a cantar alguém, assim, descontraído, e de repente calma-se, fica com os olhos muito abertos. Porquê? Porque do outro lado atendem, eu sou a voz de um homem, a primeira coisa que ele diz é Carvalho. Chega aí, eu estou. E as senhoras lá atrás, sabe? Aquilo é só juventude lá atrás e é só homens. Só se vê assim bocas abertas. E olhar umas para as outras. E o João Maio é mortinho para se rir, mas é uma até ao fim. E elas na conversa com ela, umas com as outras. Não dizem nada. Não dizem nada disso. São umas santinhas, vão para ali rezar a ter. O João a aguentar-se só no fim. Estou a rir e até saiu. Mas por acaso agora lembro-me de ver quando cheguei a casa de vir do padeiro. E estava lá Simone. Estava lá Simone. E o senhor a dizer, ah, sim, já era assim. Pô, eu estava aqui a dizer com a minha mulher e a Andreia, nós ouvimos, nós ouvimos. Ora bem, 5 minutos de agora começa da treta. Vamos passar para este programa, o ano é novo, temos que explicar como é que é estas conversas aleatórias. Temos frases para analisar semana após semana e vou dizer a lista completa, pelo menos é o que está aqui no documento, se faltar alguma coisa, a culpa é do Carlos. Claro. É logo. Notícia, desporto, efeméride, frase, insólito, lição de história, música, palavra nova, passagem da Bíblia, provérbio, recordação, registro ou toponímia. Isto são os tópicos que podem aparecer semana após semana. Quase sempre são temas relacionados com a semana em causa, ou seja, neste caso, desde o dia 3 de janeiro até este dia 10 de janeiro de 2017, terça-feira. Vamos, hoje até temos variedade. Vamos começar com uma frase que eu ouvi já na semana passada, acho que foi na quarta-feira. Se apanham ou não os autores do atentado. Ora bem, o que é que tivemos no ano novo? Tivemos ainda na Turquia, mas depois houve mais algum. No Brasil? Não, não, antes não, disso. No Brasil foi. E entre Turquia e Brasil, não houve nada. Houve no Iraque, um atentado também? Não. Então, se calhar foi quando apanharam o suposto terrorista do ano novo na Turquia. E não foi também na América? Não, aquilo foi mais para os nossos lados do que a América. Pronto, não sei, eu, o que interessa é a reação do senhor que foi entrevistado na rua e que estava lá no meio, não sei se é das investigações, o que o homem disse ao microfone, já não sei de que estação televisiva, e ele diz assim, é uma atitude claramente moral, é uma atitude moral matar um terrorista. Ou é uma atitude moralmente aceitável. E lá voltamos à história, é mesmo uma atitude moral matar um terrorista ou outra pessoa qualquer? Será? Eu sei que já falamos isto aqui, mas a naturalidade com que se fala naquilo e defende-se é uma coisa normal, já devia ter sido feita há mais tempo. Não, será mesmo? Para mim, aliás, eu acho, muito rapidamente, isto resume-se para mim a um tipo de ideologia. Se se matam outros animais que ameaçam a segurança pública, fazendo até, às vezes, nem uma vigésima parte daquilo que faz um terrorista, santa paciência. Esse, o que nós devemos fazer pelo bem da segurança pública é acabar com qualquer possibilidade de ele voltar a cometer algo igual ou pior. Mas aí, na tua comparação, a solução podia passar por não matar os animais. Não, não, não. Não é passar ao extremo. Repara uma coisa. Aquilo que eu estou a dizer é, quando são mortos animais que não fazem nenhuma vigésima parte, isto é, eu acho que esses animais, quando fazem essa nem vigésima parte, não deviam ser mortos. Exato. Agora, essa é que seria agora a solução, quando um terrorista, quando uma pessoa põe em perigo a vida de dezenas, centenas de pessoas, santa paciência, é acabar com ele antes que essas ameaças concretizem, porque há pessoas que, mesmo presas, continuam a ser um perigo. Aliás, a semana passada fico pautada por isso. Pessoas que estavam presas e 97 delas morreram, porque é em motins. Portanto, mesmo assim... Aquilo não foi um motim. Aquilo foi uma guerra de bandos dentro da própria cadeia. São motins. Não é. O motim é quando eles se juntam todos contra a direção da cadeia. Não, mas esse não joga no Mónaco. Motim. Um motim. Aí o João Motim. Portanto, aí é que é um motim. Sim. Agora, aquilo foi uma guerra entre duas... Não, mas o primeiro foi um motim, o segundo é que não. O primeiro foi um motim, tanto foi que muitos deles fugiram mesmo. E... Isso já sabe, porque pronto, muitos dos presos que lá estavam não pertenciam totalmente aos dois grupos. Estão, eram presos que... Porque eles ali... Aquilo ali há várias claques, há vários grupos. E as questões das drogas existem daquilo do outro. Eles entraram em guerra. Os bairros de Nova York são famosos. As guerras entre... Sim, são os guetos. E não são os guetos. Entre os comerciantes das drogas de cada lado. Sim, quem vai ali à Quinta da Princesa também percebe que mais ou menos é que é um bairro de New York. Então não é. Não sei onde é, mas está. É isso do Bola, o bairro Quinta da Princesa. De vez em quando lá vão aquilo, eles fecham aquilo tudo, anda lá e vai sempre alguém detido por tráfico de droga. E para os lados da Amadora também é lá um dos bairros feitos. Agora que ele está melhorzinho, mas mesmo assim está melhor do que há uns tempos, mas está pior do que há outros. Mas é assim, que chamo de pressa. O que é que eu ia dizer? Pois, não, mas é assim. Eu acho que matar animais como se mata é um exagero, mas o término da pena de morte eu acho que também é errado. Ou seja, nem da mar nem da terra. É aquilo que eu acho. Eu sou a favor da pena de morte, seja no ato, seja depois, com indivíduos dessa espécie. Não há que ter contemplações. Muito bem. Assim, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa. Atenção, que eu não estou a dizer que eles estão a ser maus de propósito. Há pessoas que simplesmente têm o lobo frontal e o lobo... como é que se diz? Não é traseiro, mas... Ou seja, nós temos dois lobos. Um que distingue, que controla os nossos impulsos, e o outro que é, no fundo, os nossos impulsos. E quando um dos lobos é demasiado pequeno, nós não sentimos remorsos por aquilo que fazemos. Atenção que isto pode ser... Isto dá para tudo. E, portanto, aquilo que eu estou aqui a defender não é que essa pessoa deve morrer. É que essa pessoa, para bem da saúde pública, para bem até da humanidade, essa pessoa não deve continuar a viver. Eu não estou, ou seja, não é castigá-la com a morte. É proteger os outros. É proteger a vida dos outros. É isso que eu acho. Quando entra no domínio do terrorismo, puro e simples, as doutrinas são que eles levam, as lavagens de cérebros que eles levam, nem há lobos esquerdos, direitos, ou traseiros, ou frontais, meteram-lhes aquilo na cabeça e eles vão para aquilo convencidos que são mal. Os cruzados também não foram matar os mouros, essa coisa toda, lutar por Cristo. Epá. São cabiços. Mas depende sempre do contexto, quer cultural, quer mesmo há uma falha no sistema da pessoa. Ora, vamos então passar para o dia 5 de janeiro. Seis foi sexta-feira, o dia dos reis. E por causa disso vou ler aqui uma passagem da Bíblia. O tópico agora é passagem da Bíblia, depois da frase, que vem já do Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 2, e os versículos 1 e 12. Portanto, logo o início, entre 1 e 12, logo o início do capítulo 2. Tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele, e congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu-os exatamente acerca do tempo em que a estrela desaparecera, e enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, foram-se, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre um lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Abrindo os seus tesouros, ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Fechei a passagem da Bíblia. Digam-me vocês os dois, em que parte é que diz que eram reis magos e em que parte é que diz que eram três? Pois, também isso é verdade. E em que parte é que foi inventado o cometa ser a estrela que vinha lá indicar? Isso é comércio astronómicas. Agora, nós celebramos o dia dos reis. Em Espanha é feriado, e acho que noutros países. Porque eles têm o dia reis dos reis. E que eram três reis magos. Esta é a única... convém esclarecer para quem não souber, se calhar vocês dois não sabem. Esta é a única parte da Bíblia em que fala sobre a vinda dos magos. A única. Digam-me onde é que está que eram reis e que não sei o quê. Mas agora só dizer aqui uma incongruência histórica, que eu nem sequer sabia que a Bíblia tinha essa incongruência tão, tão vincada. É que o Herodes já não era vivo quando Jesus nasceu. O pai. Não, o pai era vivo. O tirano... Era o rei Herodes nos dois. Quando Jesus nasceu era o pai, quando Jesus morreu era o filho. Mas também Herodes. Sim, mas o tirano, ele já não era vivo, ou já não estava no poder, quando Jesus nasceu. E essa questão de... Essa questão de matar as crianças e não sei o quê, está comprovado historicamente de que não é um facto verdadeiro. Quantas coisas da Bíblia não são factos verdadeiros? Quantos? Quantos? Aquilo foi escrito por fulaninhos para... Para coisa e tal. Aquilo é... Para coisa e tal. Agora fiz lembrar a frase da... Eu não me vou estender. Como é que se chama a apresentadora que faz aquele programa de, quando estão lá o Fernando Alvinho, no Marco, ele não tem a memória? É Maria qualquer coisa. Sim. Pronto, essa também, virou-se... Esta semana virou-se para o Fernando Alvinho e disse: o teu pai guardava as bolas. Isto agora sou um bocado mal, quer dizer. É como se a rir. Guardava o jornal a bola. Olha quem lá esteve. Epá, coisas curiosas. Foi o filho do Rui Tobar. Uhum. Que é a fotocópia do pai. Que é fotocópia. Na cara, na fala, na voz. Epá, mas esse Rui Tobar era uma enciclopédia. Quando os outros jornalistas precisavam de qualquer dado, lá iam ter: oh Rui, como é que é isto assim? Olha isto, o gajo era uma enciclopédia. Por acaso eu gramava a prova. Quando vi a primeira vez o filho, ainda sem saber que era o filho, pois assim, associou-me. Não é só o Rui Tavares. É pá, este. Também aconteceu mesmo. Pronto, mas isso só para dizer, é claro, isto do Dia dos Reis foi criado com a humanidade. A partir com os séculos foram passando, mas e que é uma coisa religiosa e baseada na Bíblia, mas na verdade na Bíblia nunca diz em nenhum lado. Já agora, que foi uma criação dos homens. Só por curiosidade, vocês sabem que dia 1 de janeiro originalmente não era um feriado pagão, era um feriado cristão. O quê? Não sabem disso? Não. O feriado era um feriado cristão. Que... Hoje em dia é conhecido como a fraternidade, não é? O ano novo e tudo mais. Mas aquilo tinha uma lógica que era efetivamente. Ou seja, era o. Eu que já não me lembro, confesso que já não me recordo toda a lógica, mas era efetivamente. Aliás, até 1926, o dia 1 de janeiro era feriado por ser uma festa religiosa. Depois é que, com a chegada do Estado Novo, tal como outras festividades, essa foi transformada numa festa de Ano Novo, apenas e só. Nada a ver com a. Nada a ver, portanto, com a passagem do ano anteriormente. Isto tinha, e por muita gente ainda tem. Aliás, a correção. Sim, é uma festa cristã, mas até especificamente uma celebração católica, não é propriamente uma celebração evangélica. É uma celebração católica. Agora, hoje em dia, mesmo os católicos por norma não sabem dessas festividades, porque já é uma coisa que aqui em Portugal caiu muito em desuso, mas efetivamente sim. Basta pesquisarem, até os ouvintes podem pesquisar as origens. Não acredito que a RTP Memória volte a passar essas informações, mas passou-as no dia 1 de janeiro e eu estive de facto a vê-las. Como era uma festa, uma coisa religiosa, confesso que não me cativou muito a decorar os detalhes daquilo, mas sim, era efetivamente uma festa religiosa. Agora vou-te falar em duas festas religiosas que nunca existiram: São João e o Natal. Como é que eles sabem que o Natal nasceu naquele dia? Como é que nasceu o São João? O São João e o Natal eram os equinócios em que o povo adorava os deuses e não sei o quê, festejavam. No São João era as colheitas, no Natal era as agriculturas, ou diabo 4. Portanto, mas, aliás, a Igreja aproveitou-se desses dias, lembrou-se de dar a esses dias essas festas. Eu até acho que o dia 1 de janeiro. Tinha a ver com. Ou seja, há quem diga que o número de dias. Eu acho que tinha a ver com isso. Que o número de dias que os magos demoraram a chegar, até que foram 5 dias, e que, portanto, ou seja, que supostamente ele teria nascido no dia 1 de janeiro. Que Jesus Cristo teria nascido no 1 de janeiro. Que, atenção, não era necessariamente o início do ano, porque em muitas alturas o ano, por exemplo, começava na primavera. Porque era o renascimento. Os calendários tiveram muita mudança ao longo dos tempos. É assim, 365 dias havia da mesma. Agora, a questão é que... Mas estes... conforme as épocas e conforme os governos e conforme as coisas... temos nós agora que governámos-nos pelo calendário gregoriano, que resolveu dar o dia 1 de janeiro o dia 1 do século 1 ao nascimento de Cristo. Ora, portanto, isso foi já uma coisa inventada pelas igrejas, porque os calendários, os maias não tiveram calendários, os aztecas e os galileus e essas gentes todas do Oriente não foram sábios que organizaram calendários. E o nosso calendário também está andando conforme as conveniências, porque o mundo já tem milhões de anos, não é? Agora a Terra já tem... E a espécie humana tem pelo menos 35 mil anos, portanto. Hã? E a espécie humana tem pelo menos 35 mil anos. Estás a ver? Como é que é? Quantos calendários já se fizeram? Eu digo pelo menos, porque eu sei que houve uma altura em que os Homo sapiens... Não, os Neandertais e os humanos conviveram... Que no fundo, é a transição. Há quem possa pensar que era a mesma coisa. Sabes o que é que eu te digo? Mal de nós, quando eles se puseram de pé, os hominídeos, puseram-se de pé e estragaram tudo. Com a mania que eram inteligência, que eram inteligentes, com inteligência tudo, porque antigamente até ali os homenzinhos respeitavam a natureza e viviam conforme a natureza e essa coisa toda. Veio a inteligência, supra-sumo, o rei dos animais. Mas se não fosse a inteligência, nós não estávamos aqui a fazer o programa. Mas estávamos a... ali a acabar umas hortazinhas à moda antiga, sem adubos, sem nada. Não havia tanta população. E então, o que andámos cá a fazer, andámos-nos a enganar uns aos outros, a fingir que vivemos, a sacanear este, a sacanear. Uma pessoa só lê os jornais ou ouve notícias. É só... Adiante. Isso depende. Isso é uma perspectiva. É o copo meio cheio, meio vazio. Para mim é menos vazio. Pronto. Para mim é mais ou menos para o cheio. Sim, Nuno. O próximo tópico poderia ser desporto, mas é claramente mais insólito. Para ver como é que anda o poder das notícias e aqui nas casas da internet nos dias que correm. Isto foi entre quinta e sexta-feira, 5 e 6 de janeiro. Foi capa no Record, no Jornal Record, não a notícia com as letras maiores, mas lá no canto superior direito. Thaíssen, associado ao Futebol Clube do Porto, está próximo à contratação do brasileiro que joga no Shakhtar Donetsk, que vai ser reforço do Futebol Clube do Porto. Ora, onde é que o Record se baseou? Por causa do jornalista, o Reginaldo Aremunga, já não sei o nome dele, um jornalista brasileiro que publicou no Twitter que estava praticamente fechado esse negócio e o Porto ia avançar para a contratação do Thaíssen, avançando o Shakhtar Donetsk. A conta do Twitter do Reginaldo Aremunga foi criada naquele dia para inventar essa história. No dia a seguir já nem sequer existia Reginaldo, nem conta do Twitter, nem nada. Ou seja, quem foi ver a notícia de um lado do Record não se lembrou de ver quem era o Reginaldo, ou no mínimo se a conta tinha outras publicações, outras notícias, alguém já habituado a dar notícias de futebol. Não. Viu o Reginaldo, viu aquilo, pronto, toca, pumba. Logo, primeira página no dia a seguir. E era tudo inventado por um que se quis entreter na internet, a inventar nomes e inventar notícias. E apareceu na primeira página do jornal. Então, mas há uns tempos também houve uma... Quem é que fez uma simulação também de uma... Uma cena qualquer de... Que foi, olha, vamos aparecer no Correio da Manhã. Mas eu sei que foi o Nuno Marco que fez isso até. Vamos aparecer no Correio da Manhã. E inventou uma coisa qualquer. Não houve uma altura em que se disse que nevou muito em Lisboa. Não sei. Sei que ele pôr uma fotografia, fez uma coisa qualquer e enviou. Não foi ele que enviou, mas foi alguém que enviou para o Correio da Manhã. No dia a seguir, grande nevão, não sei quem, nunca sei onde é que foi. E no fundo, aquilo era modelação de fotografia. Ou seja, ninguém se preocupou em confirmar se eu houve, mal, se houve. Eu reconheço e tenho apreço pelo jornalismo. Mas o jornalismo, quando vai dar uma notícia, se informa de todos os porquês. Mas o jornalista quer fazer uma caixa e para ter saído é logo primeiro a dar a notícia. Nem vai confirmar, nem vai. Se a pessoa existe. É como aquele que a gente já uma vez exibiu aqui, não é? Que estava a olhar para o. Estava a olhar com cara, administrador, ou o que era, não é? Para o treinador, não era? Ah, não, era um guarda-redes em Espanha. Era um guarda-redes do Granada. Era não, do Gijón. Foi o que eu disse. Era guarda-redes do Sporting Gijón que estava a olhar para os adeptos. Da outra equipa, já falamos nisso, já trouxemos assim. E esse também, pronto, então aquilo foi logo uma notícia, ei, com a minha saloura. E ele estava preocupado que uma pessoa estava a ter um ataque. Exatamente. Um adepto adversário. Eu sei de casos que as televisões chegam ao local onde se deu uma tragédia, isto e aquilo, não vão perguntar às pessoas que sabem realmente assim do assunto. Vão perguntar aos interessados no assunto. Ora, o que é que essas pessoas só veem esse lado? Não vão ver a realidade. Ora, eu a ver aquilo, posso acreditar no jornalismo? Ou na televisão, ou isto e aquilo? Porque as televisões querem pôr algo. Ei, tal, aconteceu isto, assim, assim, etc. E claro, para terem audiência, está tudo estragado. Mas agora, deixa-me fazer mais duas coisinhas rápidas. Um insólito, para mim teve muita piada. E a frase, uma para mim, eu também poderia considerar uma a frase da semana. O insólito foi ontem. Estava o Paulo Pereira, acho eu, a falar diretamente lá da coisa da FIFA. Quando de repente o interrompem, ele a falar, eles assim, baixam o som e vão, interrompemos o discurso do Paulo Pereira, porque vamos já em direto, não sei o quê, para falar com o pavio testemunho do Ramalhianos. E então a repórter começa a falar com ele e ele interrompe. Olha, desculpe, menina, mas eu não vou falar consigo agora. Eu volto mais tarde, não vou. Ah, mas volta mais tarde a falar connosco. Sim, sim, agora estava marcado a falar com a RTP. E vai falar com a RTP. E eles abaixarem o som. São vicissitudes. Não podemos fingir que não aconteceu, não é? São vicissitudes. Pronto. Foi um insólito. E a frase da semana, imaginem-se de onde é que ela vem. Programa prolongamento. Ah, olha. Não, mas antes disso. Oh, Carlos, não, desculpa interromper uma coisa, o teu raciocínio. Só há uma frase por semana. Oh, filho, não. Eu quando passo por esse canal que está a dar isso, passam tantos os insólitos, tantos os disparados. Não, mas atenção, porque isto é uma coisa muito, muito séria. E aquilo que foi dito foi uma coisa muito séria. Para mim, resumiu tudo o que tem acontecido nos últimos dois anos, ou no último ano e meio, nas últimas duas épocas desportivas. Por isso é que para mim é a frase da semana. Porque, entretanto, para mim, o prolongamento é um programa de comédias. Bem, ontem até confesso que perdi a vontade de ver, porque aquilo ficou tão sério que o Manuel Serrão deixa toda a gente sem resposta. Porque o Manuel Serrão estava a falar de que todas as semanas há erros de arbitragem. É impossível as pessoas não errarem, porque somos humanos. Vai sempre acontecer. E pronto, e às vezes acontece para o Sporting, às vezes acontece para o Porto, e se calhar o Benfica até é o menos prejudicado, mas também é prejudicado. A diferença é que o Benfica vai em primeiro. Se não fosse em primeiro, se calhar ninguém se lembrava disso. E eu fiquei, olha... Disse uma realidade. Esta pessoa disse uma coisa certa. Mas é verdade. O insólito é isso. É uma pessoa dando ali no meio daquele tudo, dizer uma coisa com lógica e racional. Não, mas é que ele próprio falou contra o próprio clube, não, ou seja... Racional. Porque aquilo que ele disse foi... Separação racional. É racional, se quiser. Ora, eu sem querer, o Carlos tocou no registro que eu vou falar, também já estamos a fechar, o registro, e acho que é mais auditivo do que outra coisa, porque Mário Soares morreu e questiona-se a cobertura da comunicação social em relação à pessoa em causa. Têm sido horas sobre horas, então eu, na televisão, na rádio, a rádio passa manhãs em direto, pelo menos já não passa manhãs em direto naquilo. Então. É um exagero? Não é? Pronto. A minha resposta é: eu, como princípio, acho um exagero as horas que se passam a falar sobre funerais. de personalidades. Pronto, isso já é. Se não chega-se ao ponto como eu ouvi ontem. Então, e está aqui há 5 minutos. E agora vem aquela pessoa de camisa branca e calças pretas. Atenção, que agora chegam 22 cavalos com. Não sei, e agora há algumas palmas, não. Há algumas pessoas ali ao fundo estão a bater palmas. Chega-se ao ponto de estar ali a falar, a dar em seco só para passar o tempo. Mas isso, Márcio Soares, ou fosse de mim ou qualquer coisa. Agora. Há duas pessoas em Portugal, só há duas pessoas em Portugal, que já foram Presidente da República e Primeiro-Ministro de Portugal. Uma delas morreu. É natural que se fale dela. Quando acabar com morrer, vai acontecer a mesma coisa. É a primeira vez que morre um Presidente da República português, desde que há eleições para isso, em 76. É natural que se fale dele. Se eu acho que é um exagero, ou seja, por um lado eu estou a dizer, foi uma figura, gosto ou não dele e do passado dele ou do presente dele, foi uma figura da história de Portugal, e sobretudo do lado esquerdo, e foi fundador do socialismo. O primeiro-ministro que temos hoje, o partido dele existe porque o Mário Soares fundou. Isso é um lado em que eu percebo que se fala muito dele. O outro lado, que compreendo e acabei de dizer que acho um exagero, horas a mais, estar ali a falar do morto, é que aposto, não fiz nenhum estudo sobre isso, se quiserem eu faço um inquérito de 2 minutos, aposto que muitas das pessoas que estão agora a dizer o que é isto? Paguei isso para dar esta porcaria, é só Soares, são as mesmas pessoas que há 2 anos passaram horas em frente à televisão a ver o funeral do Eusébio. Pois, filho, então, mas isto é por exemplo. Isto para os milhares de pessoas que andam ali é pelo espetáculo. É. Muitos nem sabem quem era o Soares, nem nada. Mas por exemplo, aliás, com o António Costa, que foi muito criticado nas redes sociais, por não ir ao funeral do fundador do PS, por ter ficado na Índia. E porque não há desculpa, tinha que marcar presença num evento tão importante como no falecimento, no caso, da morte do fundador do seu partido. E eu respondi, já agora, só, e falei-lhes aqui a reflexão, já agora, só por curiosidade. Se Mário Soares tivesse morrido no dia 31 de dezembro, como o Correio da Manhã queria, vocês abdicariam de ir para o vosso evento da vossa vida tão importante chamado Festa de Réveillon? É porque isso seria cancelado. E eu deixo-te outra pergunta. E se o António Costa tivesse deixado as coisas do governo lá na Índia e tivesse voltado, também quantas críticas é que era besta? As fábulas do povo são muito verdadeiras. E por serem antigas, pode-se comprovar. A história do burro, do velho e do rapaz. Coitadinho, vai ali o miúdo. Se passasse com. Troca. Olha, pois ele que já veio, podia caminhar, é que veio. Exato. Há sempre. Mas pronto, fica aqui. Para fechar, vamos a uma utopia. Ah, que anteontem, numa celebração. Que fica-se tanto campeão. Numa celebração, numa missa, no meu Eucaristia, o que vocês quiserem. Estavam lá eu e chegou à parte. O Carlos não sabe, mas o Joaquim tem a ideia de qual é a fase de uma missa da oração dos fiéis. Só que em vez de ser alguém que pegou num papel e foi para lá ler, pelos santos, pelo Papa, pelo nosso catequista, não sei o quê, foi, e como era antigamente, uma coisa espontânea. O padre lançou o desafio, agora a oração dos fiéis, de uma forma espontânea, quem quiser lembrar alguém ou pedir para alguém, não sei o quê, pronto. E as pessoas foram dizendo. Até que houve um senhor que disse esta frase, que 2 dias depois ainda comento. Ah, tenho que dar o contexto. Falou-se sobre os magos e sobre os reis. Não são a mesma coisa. E claro, que os reis, naquela altura, há 2000 anos, não queriam nada que houvesse um tal de rei dos judeus, Jesus. Então, quantos é que somos? Caralho, os reis sou eu. Estou a pôr-me no lugar do Herodes ou os seus amigos. O rei sou eu. E então o papel de um líder é... Eu é que mando, só na altura. Eu é que mando, eu é que sei. E ainda, na continuação desta história dos líderes, como é que os líderes devem comportar, houve um senhor lá do meio que disse na parte da oração dos fiéis esta frase, que os líderes do nosso planeta façam as coisas de tal maneira que deixem de ser necessários. É uma coisa corretíssima, isto eu farto dizer. Ficou na cabeça de muita gente, pelo menos. É uma utopia, Dom Duarte. É, mais que... Mas gostei da ideia. Iremos embora? Sim. Pronto, então adeus. Adeus, até o meu regresso. Muito boa tarde, boa noite, ou bom dia, ou boa madrugada, se estiverem com insónias. com acompanhamento musical. Ah, oui.